pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. É, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Alô você que tá ligado no 107,9 da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui conosco no Rio Vox Esporte Clube. Eu sou o Leono Sete, estamos aqui para trazer para você as melhores notícias do último final de semana, do dia de hoje. Tem muita coisa pra gente falar na programação esportiva no Rio Vox Esporte Clube, que a partir de agora está no ar para você. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Voltamos ao horário habitual hoje, então. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube. Dessa manhã abençoada por Deus de segunda-feira, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E hoje tem muita coisa para a gente falar aqui. Tem a final da Copa do Mundo, vamos falar do título francês, vamos falar também do vice-campeonato croata, tem muita coisa nas divisões de acesso. Hoje a bola rola aqui no futebol brasileiro também, para as principais equipes, tem um jogo válido pela Copa do Brasil, tem muita coisa para a gente falar no dia de hoje. Então, fique na nossa sintonia, está no ar a partir de agora o Rio Vox Esporte Clube. Desse jeito. Salve Brasil! Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica do samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou. País o futebol ligou. A técnica do samba, tocou Neymar, é gol. Ô minha pátria amada, idolatra, não salva. É, nada mais justo. Se a gente toca o hino das equipes que são campeãs, a gente tem que tocar o hino da França, Marselhesa, um dos hinos mais bonitos que tem aí no mundo. A França, bicampeã do mundo, confirmando aí o seu favoritismo, chega a sua segunda conquista, 20 anos depois da primeira, e tendo um algoz repetido, né? A França eliminou a Croácia em 1998, né, na semifinal da Copa do Mundo, e agora volta a vencer os croatas para levantar a taça mais uma vez. É mais uma estrela no céu azul da França, viu, professor? É, realmente, mais uma estrela no céu azul da França. A França realmente conseguiu ficar campeão, venceu e consegue o seu segundo título mundial. E agora é festejar bastante e agora fazer um trabalho aí para tentar chegar ao tricampeonato, que realmente tem uma equipe muito boa, uma equipe jovem, e que com certeza daqui nos próximos 8 anos nós vamos ver falar muito desse time da França. É bem verdade que o senhor Néstor Pitana deu aquela ajudinha, né? Porque daqui a pouco a gente comenta aonde ele interferiu nesses resultados, mas a França volta ao topo do mundo numa decisão com gol contra, inédito. Nunca tivemos um gol contra numa final da Copa do Mundo, e também o uso do VAR de maneira inédita, além da invasão do gramado. Mais uma vez, a França derrotou a Croácia por 4-2 nesse domingo no Estádio Olímpico Luzinski, em Moscou, e conquistou o título mundial de futebol pela segunda vez em sua história. Mandzukic, que fez o gol contra, o Griezmann, o Pogba e o Mbappé fizeram os gols da equipe azul, enquanto o Perisic e o Mandzukic descontaram para a equipe quadriculada. Tivemos uma chuva do caramba para entregar a taça, mas uma final com muitos gols. Desde 58, onde tivemos 7 gols, não tínhamos tantos gols nos 90 minutos. É, embora em 66 a Inglaterra tenha vencido a Alemanha por 4-2 também, os gols ingleses saíram todos na prorrogação. O resultado igual, então, às finais de 30 e 38, onde tivemos também 4-2. E é muito bom. Final de Copa do Mundo na prorrogação é muito chato, né, professor? Final boa é sim, com gol, 6 gols, um caminhão de gols saindo lá na Rússia. Ah, sem dúvida. É bastante gol, gol duvidoso, lance duvidoso. Mas o mais importante é que teve emoção para todo gosto, né? E 6 gols não deixa margem de dúvida nenhuma que o jogo foi um jogo atrativo, né? Com certeza. E quem disse que nós não teve Brasil na final ontem? Ronaldinho tocou um tambor lá na abertura da final da Copa do Mundo. Foi lá só pra bater o tambor do Ronaldinho, mas a turma gostou. A turma adora o Ronaldinho Gaúcho. Vamos falar do primeiro tempo da partida? Porque no primeiro tempo a Croácia começou bem melhor, viu, professor? Começou tomando conta das ações do jogo. Chegou 2 vezes com o Perisic. Não conseguiu transformar em gol o seu domínio no começo do jogo. E aos 17 minutos, no momento em que a Croácia era melhor na partida, a equipe da França faz o seu primeiro gol. O Griezmann deu uma trombada com a marcação na área que o árbitro deu. Fala vergonha, não foi falta nem aqui nem na China isso daí, Néstor Pitana. Mas o Griezmann não tem nada a ver com isso, jogou para dentro da área e o Pogba, que seria o cara que estava na bola, não alcançou, mas o Mandzukic acabou desviando para o gol do Subasic, o Mandzukic fez o primeiro gol contra em finais. Mas dá uma falta dessa, o juiz está de brincadeira, né, professor? Infelizmente, uma falha da arbitragem acabou causado, né? Um árbitro que está acostumado a apitar Copa Libertadores aqui, o Sul-Americano. E esses lances, eles não dão aqui. Precisa ser falta mesmo para justamente dar. E no fim, foi dar. Eu senti o árbitro muito inseguro desde o início do jogo. Viu? Portanto, eu acredito que o árbitro, com a sua insegurança, fez ele marcar essa falta que não aconteceu. Muito bem. Então, a França abriu o placar nesse gol do Mario Mandzukic. Mas o gol não abalou os croatas, não. E logo depois, né, 10 minutos depois, o Modric jogou a bola para dentro da área numa falta em que foi ensaiada, né? O Versílico jogou pro meio da área, o Mandzukic brigou no alto com o Pogba, o Rebic jogou para trás, o Vida escorou, só arrumou para o Perisic tirar o Kanté e bater, soltar uma bomba com o pé esquerdo, bola que bateu no Varane antes de entrar no gol. Esse é um outro destaque dessa seleção croata, muito bom jogador esse número 4 da Croácia, que era basicamente quem tentava. Todas as jogadas passavam pelo pé do Ivan Perisic. Se o Modric foi eleito o melhor jogador da Copa, o Perisic também é um cara que sai muito valorizado desse Mundial, né, professor? Não, sem dúvida. Jogou muito, fez uma excelente Copa e realmente entrou na Copa de um jeito e sai totalmente de outro jeito, valorizado. É um jogador que pode ter mercado mundial, com certeza, e o que prejudicou muito ele e toda a companhia croata foi justamente o cansaço. Muito bem, agora, depois desse gol aí, a gente teve a Croácia assanhada ainda buscando o gol, a França parece que administrava, porque em algum momento eles sabiam que ia faltar perna para os croatas. Os croatas vinham de praticamente um jogo a mais em tempo somado de prorrogação. Nas semifinais o árbitro de vídeo não foi presente, mas na final ele foi decisivo pela primeira vez. Aos 33 minutos o Griezmann bateu um escanteio no primeiro pau. O Matuidi tentou desviar para o gol, mas o Perisic mandou para escanteio. Só que a bola tocou na mão do jogador e os franceses reclamaram pedindo pênalti. Após mais de 5 minutos no VAR, o Néstor Pitana deu a penalidade no croata e o Griezmann bateu certeiro no canto esquerdo do Subasic. E eu não marcaria pênalti não, professor. Não tem como o jogador cortar o braço naquela bola ali. Eu acho que não é intencional, pô. E umas poucas coisas que vou chamar atenção para um detalhe que poucas pessoas observou no jogo, né? O árbitro não ia dar o pênalti. Depois de ver o VAR, ele ainda não ia dar o pênalti. Saiu de lá, depois de ver a primeira vez, convencido que não foi. Aí houve um comunicado no ouvido do árbitro dizendo: durante a Copa já foi marcado 5 pênaltis igual a esse. Melhor você rever outra vez. Ele voltou lá e reviu e voltou com a segunda decisão do pênalti. É porque aí o erro está na orientação da FIFA. A FIFA orienta que se marque esse tipo de penalidade. Mas não tem condição, não pode ser marcado um pênalti desse. É, infelizmente. E você analisar o espaço da cabeça, do desvio da bola, do primeiro pau, para bater na mão do zagueiro, você vê que não tem tempo hábito nenhum de recolher, ou de tirar, ou de ter intenção de qualquer coisa. Porque o espaço era muito pouco, muito milésimo de segundo ali para um raciocínio, portanto é incompatível. Mas como eles marcaram o pênalti ao longo da competição toda, ficava uma coisa estranha também não marcar o pênalti com o VAR e tudo mais. Portanto, infelizmente, isso veio contra a Croácia. Agora falando sobre o segundo tempo aí da partida, o segundo tempo começou com o Loris mostrando serviço, porque no primeiro tempo ele pouco apareceu. Mas nos primeiros minutos do segundo tempo, a Croácia foi à frente tentar empatar a partida em um chute cruzado do Perisic. Ele fez uma ótima defesa com o braço esquerdo. Depois, em uma outra chance do Perisic, num longo lançamento do Brozovic, o camisão teve que sair igual o Neuer, saiu de líbero para evitar o gol croata. Aí foi aonde começou a pesar a perna dos croatas, e aí apareceu Paul Pogba, professor. Ele não tinha aparecido até agora na Copa do Mundo, mas fez uma ótima final, o camisa 6 da França. Foram 2 gols em 6 minutos. Aos 13, o Mbappé foi à linha de fundo, cruzou pro Griezmann, que segurou, fez o pivô, só rolou pro Pogba numa jogada que ele mesmo tinha começado. O volante bateu de direita, mas foi de esquerda que ele marcou, pegando o rebote, fez o terceiro. Aos 19 minutos, o Lucas Hernandes, belo lateral francês, muito bom lateral, fez uma jogadaça pela esquerda e tocou no meio para o Mbappé marcar o quarto gol. E agora ele se iguala ao Pelé e é o segundo jogador com menos de 20 anos a marcar numa final de Mundial, professor. E o Pelé publicou na rede social, né? Se o Mbappé continuar fazendo história desse jeito, vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras e voltar a jogar. E o Mbappé comentou embaixo que o rei sempre continuar com o seu reino, sempre continuará sendo o rei, professor. Olha a humildade desse menino. É, realmente, a equipe fez os gols, né, na hora certa, aproveitou o cansaço da Croácia e a França não jogou ainda tecnicamente tudo o que se esperava dela. Ela foi, jogou com o regulamento debaixo do braço, ela jogou em função de não ter surpresa, marcou forte, fez um contra-ataque muito rápido, um contra-ataque, e foi assim, a tônica da Copa do Mundo, talvez pelo fato de ter perdido a Euro para Portugal há 2 anos atrás, talvez isso deu a ela calejou muito a equipe, para a equipe não pensar mais em dar espetáculo, e sim a ganhar os jogos e ganhar a Copa. E foi isso que ela fez. E agora, é claro, sobrando o condicionamento físico, como foi o caso, ela conseguiu jogar um pouquinho melhor tecnicamente nessa final. E os jogadores, como você disse, o Pogba, o próprio Crisma, que não vinha jogando bem, jogou uma boa partida. O Mbappé, com a sua alegria e com a sua praticidade, com a maneira fácil de jogar, acabou jogando um pouco mais, né? O Kanté, portanto, eu acho que o título ficou em boas mãos, viu, Léo? E aí depois a gente pensou, será que vai vir goleada? Mas o Loris fez o favor de dar uma bela de uma vacilada na final da Copa do Mundo. O capitão da França recebeu uma bola recuada do Varane, ele dominou, tentou driblar o Mandzukic, o croata chegou com o pé firme na bola e mandou para o gol, botando a Croácia viva na decisão. Mas depois disso não teve muita emoção, porque a Croácia não tinha realmente perna para chegar ao gol. A França levanta a segunda vez a sua taça do mundo, professor. Merecidíssimo, né? Ah, sem dúvida, merecido. A França ela jogou com o regulamento debaixo do braço, se propôs a marcar e contra-atacar, fez isso durante o campeonato todo. A França, ela conseguiu variar a jogada de 4-1-4-1, 4-4-2, 4-3-3, portanto demonstrou todo o repertório que ela tem para justamente poder chegar ao título. Muitos podem dizer que a Croácia estava cansada, mas isso não é problema da França. O problema da França é justamente passar pelos adversários que se colocavam à sua frente. E foi também assim que passou pela Croácia, 4-2, nenhum questionamento. Pode questionar o árbitro que deu a falta, mas a França não pediu para o árbitro apitar a falta, o árbitro apitou e foi através dessa falta que abriu. Mas então, não tenha nada que possa denegrir o título da França, não. Eu acredito que fica em boas mãos e o futebol sai vitorioso quando ganha-se uma equipe que tem um poder técnico muito grande. E a gente vai ver uma seleção francesa chegando muito forte para a Copa do Catar, professor, porque a França é uma seleção muito jovem, a média é de 25 anos, a gente tem poucos jogadores que devem estar fazendo a sua última Copa, acho que o Matuidi, o Giroud, graças a Deus, né, que o Giroud está fazendo a última Copa, a turma reclamava do Gabriel Jesus sem fazer gol, mas o Giroud também é, pelo amor de Deus, né, e o Lohri também deve fazer a sua última Copa do Mundo, mas o resto deve vir, sim, para a Copa do Catar, né, e além de que temos ótimos valores na seleção francesa, chegando, ascendendo, e alguns que nem foram para a Copa, como por exemplo o Rabiot, jogador do PSG, que nem foi convocado, mas é ótimo jogador e jovem e deve estar na Copa do Catar. Então, a gente, acho que vai ser uma vez que a gente vai ver uma seleção chegando para defender o seu título da maneira mais forte, né, professor? Ah, sem dúvida, Julio. A França vem nos próximos 8 anos, aí nós vamos falar muito desse time francês aí, né? Agora, é claro, o centroavante, o pessoal reclamou do Gabriel, e no entanto, o centroavante da França, do jeito que entrou, saiu também, invicto, né? Deu um chute no gol, um centroavante, professor, é mole? Centroavante com um gol devia ser cortado, com um chute no gol devia ser cortado da Copa do Mundo. É, realmente, mas ele, como diz o Tite, né? Ele desenvolveu um plano tático interessantíssimo para a equipe e acabou ajudando a equipe da maneira dele lá. Mas fica difícil para explicar para o torcedor que o 9 jogou 7 partidas e não conseguiu chacoalhar a roseira nenhuma vez. Agora a gente tem que parabenizar também a Croácia, que fez uma Copa esplêndida, fenomenal a Copa do Mundo da Croácia, né? E a gente vê geralmente jogadores que são vice-campeões tirar a medalha de prata do peito quando recebem, né, professor? Os croatas ostentaram a sua medalha no peito, foram aplaudidos, a presidente da Croácia foi lá com orgulho dos seus atletas. Aliás, a gente tem que criticar o senhor Vladimir Putin, presidente da Rússia, porque a hora que começou a chuva, chegaram com guarda-chuva só para ele, o resto tomando chuva, presidente da Croácia, presidente da França, pelo amor de Deus, hein, Putin? Mas os jogadores da Croácia exibiram orgulhosos a medalha nas redes sociais, professor. Então, quer dizer, eu acho que eles sabiam que a França era favorita, sabiam que talvez não teriam perna para chegar a uma vitória no tempo normal, né, professor? É, realmente, a Croácia, ela conseguiu já essas duas Copas que ela chegou aí nas finais. Ela demonstrou que realmente está conseguindo ganhar o carisma do mundo todo, né? Pela maneira que entrega, pela luta, pela história deles enquanto país e pela maneira simpática que eles se colocam nos jogos, na disputa. Então, nós em 78 fomos campeão moral. Eu também digo que moralmente também poderia até dar o título para a Croácia, uma vez que o mundo todo, tirando os franceses, torceram para a Croácia. Portanto, é uma simpatia de time, além de ter grandes jogadores tecnicamente, não só jogando nas melhores equipes do mundo, mas também fazendo com que a seleção deles seja uma seleção respeitada por todo mundo. Agora vamos falar dos prêmios individuais no Mundial. O melhor jogador da Copa do Mundo foi Luka Modric, o jogador da Croácia. E assim, desde 94, um jogador campeão do mundo não ganha o prêmio de melhor jogador da Copa. O último foi o Romário, em 94. Em 98 ganhou o Ronaldo, a França foi campeã do mundo. Em 2002 foi o Oliver Kahn. Quem ganhou a Copa do Mundo foi a equipe do Brasil. Em 2006, o Zidane ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa. Quem ganhou a Copa do Mundo foi a Itália. Em 2010 foi o Forlan, que foi em terceiro lugar com o Uruguai. Em 2014, o Messi vice-campeão e agora o Luka Modric. Merecido o prêmio para o camisa 10 da Croácia, ou o senhor acha que outro atleta poderia ter sido o melhor jogador ganhado a bola de ouro do Mundial, professor? Eu fiquei com medo, viu? Fiquei com medo com esse prêmio aí, porque, ó, a FIFA costuma fazer umas coisas que até Deus duvida, né? Mas dessa vez eu acho que ela fez valer aquilo que o menino fez ao longo da competição. Ele foi dos 10, dos jogadores número 10 da Copa, ele foi o mais regular, que ajudou a sua equipe fazendo a armação, a construção, e jogou todos os jogos, com exceção feita aquele que poupou a equipe lá. Portanto, é um jogador regular, um jogador que trabalha para a equipe, não é só tecnicamente bem dotado, também é taticamente muito bem dotado e faz um trabalho interessante para sua equipe, demonstrando assim que realmente não é só estar com a bola no pé para jogar. Quando está sem a bola, também ajuda a equipe. Portanto, eu acredito que esse troféu ficou bem, bem justo e merecido, viu? O troféu da bola de prata ficou com o Eden Hazard e a bola de bronze com o Antoine Griezmann da França. Tudo em casa, né, professor? Tudo em ordem, está tudo mais ou menos seguindo o curso normal do Rio, mas é claro, foi ilustrado aí através do troféu aquilo que fizeram ao longo da competição. Agora o melhor jogador jovem foi o Mbappé, obviamente, né? O menino francês não tinha outro jogador para dar o prêmio de melhor jogador jovem de revelação. Era o Mbappé, que fez uma Copa do Mundo de gente grande. Além do Mbappé, o Courtois ficou com o prêmio de melhor goleiro e o Harry Kane terminou com a bota de ouro, a chuteira de ouro, como artilheiro isolado da competição. E o prêmio de Fair Play foi dado à seleção espanhola, que eu não sei por que dá prêmio de Fair Play, mas... eu não concordo com o prêmio do goleiro, professor. Eu daria o prêmio do goleiro pro Jordan Pickford, goleiro inglês, que pegou muito nessa Copa do Mundo. Eu não sei se o Courtois... Eu acho que o Courtois também pegou muito, foi muito bem. Mas o goleiro em inglês, ele foi mais exigido e eu acho que foi melhor. Eu acho que ficou bem o troféu. Eu gostei demais do Courtois. O Courtois é um goleiro frio, gelado. Então ele é grande demais, ele cria uma dificuldade imensa para os adversários quando sai de frente para o gol. Portanto, nós vamos ver isso acontecer, porque é um menino de 26 anos, é isso? Portanto, ele tem ainda mais duas Copas do Mundo aí para 34 anos. Para goleiro, pode jogar até 38. Então, se ele se cuidar, nós vamos ver falar muito desse goleiro, que é um grande goleiro desde o tempo de Atlético de Madrid. Com certeza, não tem nem como dizer. É um ótimo goleiro, realmente, o Courtois. E a gente tem que falar do feito do técnico francês também, o Didier Deschamps. Ele iguala Zagallo e Beckenbauer como campeão, como técnico e jogador. O francês, então, é o terceiro técnico a conseguir esse feito, entrar nesse seleto hall, né? Zagallo, que foi campeão em 58, 62 como jogador, em 70 como treinador, em 74 como em 94 como coordenador técnico. Tem quatro Copas só o Zagallo. E o Beckenbauer ganhou em 74 e 90, 74 como jogador, 90 como treinador. E o francês foi capitão em 98 e técnico agora dessa geração francesa, professor. Pois é, e o Zidane vai esperar um pouco mais, né? Porque foi confirmado, vai ficar o Deschamps, se a Federação Francesa mandasse ele embora também, pelo amor de Deus, né? E contrariado, né? Porque o gosto do pessoal da Federação Francesa é, o sonho de consumo é o Zidane. Mas o treinador ganhou o título e deu para sentir ontem que o grupo gosta muito dele, né? O grupo de jogadores é uma pessoa muito humilde, simples, e me parece que o grupo gosta muito dele. Então a federação não teve outra alternativa a não ser manter o treinador à frente dessa equipe, dessa grande equipe aí, muito bem treinada e armada por ele. Portanto, faz jus aquilo que ele fez e ele merece também estar nesse nesse grupo seleto aí de treinadores que ganharam como jogador e como treinador. E quem saiu orgulhoso da Copa do Mundo, professor, também foi um cara que se destacou na Copa de 98. Foi o Davor Šuker, o artilheiro croata da Copa de 98 e agora presidente da Federação Croata de Futebol. Ele falou, não vou me queixar do árbitro, não. É justo, mas com 2-1 tivemos chances, houve oportunidade para marcar os 43 e poderíamos ter chegado. Temos que reconhecer que os franceses estavam muito fortes, são uma das melhores equipes do mundo e jogaram melhor. Hoje ganhou o melhor time, nós tivemos oportunidades, o cansaço também pesou. Estamos muito felizes, Davor Šuker se mostrou extremamente orgulhoso com seus atletas, professor. Com as palavras brasileiras, né? Que realmente não consegue entender que, viu? Você de 32, você chegar em segundo, você deixou 30 para trás, é título também. Então, que sirva de lição para nós sul-americanos, que agora o que a Croácia está fazendo aí. Comemorou o terceiro, agora comemorou o vice, e quem sabe na próxima ela não pode estar comemorando o título. Mas tem que reconhecer que primeiro, segundo, terceiro e quarto também é conquista. É isso aí. Então, infelizmente, chegamos ao fim da Copa do Mundo. A gente vai sentir muita falta, porque a Copa só volta daqui 4 anos e meio lá no Catar. Não temos ainda definição se teremos 32 ou 48 seleções. Mas antes de parar de falar de Copa do Mundo aqui, eu gostaria de falar do Walter Casagrande Júnior, comentarista da Rede Globo, que muita gente pode não concordar com o que ele fala, muitas vezes pode falar bobrinha, mas o Casão, ele está se superando a cada momento. E ele comentou ontem na transmissão da Globo que foi a Copa mais importante da vida dele. A proposta foi sair do Brasil sóbrio, permanecer sóbrio e voltar para casa sóbrio. O Casagrande falou que está muito feliz porque ele conseguiu venceu o maior desafio da vida dele. Todo mundo sabe da luta de Walter Casagrande Júnior contra as drogas, e é muito legal ver um cara vencendo, né, professor? Se livrando desse mal, né, dessa coisa maligna. E o Casagrande é um campeão, um dos grandes campeões por causa de conseguir tudo isso, né, professor? É mais uma vitória de Deus, né? E o Casagrande pode cantar ela, porque realmente é uma vitória passar por tudo que ele tem passado, né? E conseguir ficar 40 dias lá na Rússia e conseguir cantar essa vitória ontem. Portanto, a gente fica muito contente, porque o Casagrande, ele é um dos maiores palestrantes hoje a nível de droga, a nível de clube, a nível de base, né? Ele leva a todos os clubes a mensagem para que os meninos fiquem longe dessa peste que tem assolado os nossos jovens. Portanto, que Deus consiga dar força ao Casagrande para seguir nessa luta dele, porque ele é instrumento de Deus, que Deus mostra para os nossos jovens. Portanto, que ele continue nessa luta aí, que é muito importante para todos nós. Com certeza. Então, infelizmente, acabou a Copa do Mundo, essa cobertura que a gente fez. Praticamente 45 dias de cobertura aqui no Rio Vox Esporte Clube, com o nosso programa extra feito exatamente só pela internet, são 24 edições. Deu trabalho, mas é muito gratificante, a gente agradece todo mundo que ouviu, todo mundo que acompanhou, e daqui 4 anos e meio, se Deus quiser, a gente fala mais uma vez de Copa do Mundo na Rio Vox FM. Mas daqui 2 anos tem Olimpíada já de novo, vai passar rapidinho. Volta logo Copa do Mundo, que nem falou Luiz Roberto. Volta logo Copa do Mundo e a gente já volta para falar do futebol brasileiro. Tem muita coisa pra gente falar aqui ainda no Rio Vox Esporte Clube. Fique na nossa sintonia, a gente já volta. Apoio 107,9 Rio Vox FM. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone: 0800-888-6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos, www.na.org.br. 0800-888-6262.

um verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se encantava. Vida maravilha, nós gostamos de você. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial. É, estamos de volta aqui com o Rio Vox Esporte Clube. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Muito bom ter você acompanhando a nossa programação. E agora a gente volta à realidade, né, professor? Que é o futebol brasileiro. Algumas vezes é muito legal, mas algumas vezes tem uns jogos ruins que dá até bad de pensar que acabou a Copa do Mundo, né, professor? Ah, sem dúvida. É um choque térmico, né? Você vê França e Croácia e depois você assistindo no interativo mais à noite, o Imperatriz e o 13, né? 1-0, jogando no Epifânio, Frei Epifânio. E você vê o campo ruim, bola que não para, precisa pôr um arreio na bola, que a bola fica pulando. Então, mas vai fazer o quê? Isso é o nosso futebol doméstico aqui, que agora a gente tem que desligar a chave. E dessa vez a chave vai ser desligada por um tempo mais longo, né? Com certeza. Então vamos falar desse jogo que o professor começou a falar. Vamos começar pela Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Imperatriz e o 13 se enfrentando lá no Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Não é Imperatriz Leopoldinense não, viu, Herinho? O gol do Adalto colocou o Imperatriz na frente na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Equipe maranhense, então, está com um pezinho na final do campeonato. O jogo de volta será realizado no PV, no Presidente Vargas, às 21h15, lá na Paraíba, professor. É uma vantagem, né? Pouco apertada, mas é uma vantagem. Você tem a vantagem de poder empatar e ir para a semifinal, é uma vantagem grande que a Imperatriz abriu, jogando em seus domínios. Agora vai ter que realmente ir lá na Paraíba para administrar essa vantagem que conseguiu. Acho que é pequena a vantagem, mas não tenha dúvida nenhuma que é uma vantagem e tem 60% de chance de passar. Vamos ver o que o 13 vai conseguir fazer. O 13 que é do Flávio, né? Que Flávio Araújo, que é o treinador lá, que conseguiu acesso, coisa que ele tinha conseguido vários acessos e no fim conseguiu acesso aí com o 13 aí para a Série D, na coisa que ele nunca tinha conseguido acesso na Série D. Ele sempre conseguiu acesso na Série C, na Série B, mas na D não tinha conseguido, portanto agora ele conseguiu. E vamos ver se ele consegue reverter essa vantagem com o Imperatriz Abreu jogando lá na Paraíba, né, Léo? Com certeza. E hoje temos mais uma partida válida pela semifinal da Copa do Campeonato Brasileiro da Série D, que é o Ferroviário Atlético Clube, o Ferrão, recebendo o São José de Porto Alegre, o jogo lá no Castelão. São José, equipe que mais vai viajar, professor, mais vai encarar o desgaste da viagem. Será que é um problema, além de jogar no Castelão, a viagem ida e volta para Porto Alegre já no primeiro jogo, professor? Não acredito não, porque ele vai chegar, chegou lá com um dia antes, né? Descansou, fez o trabalho de desintoxicação. Hoje é um trabalho muito bem feito, apesar da distância, como você disse, né? Ele atravessou o Brasil inteiro para jogar lá em cima. Mas eu não vejo dificuldade. É o Ferroviário jogando no Castelão, o Ferroviário está bem, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade para o Zequinha enfrentar o time de Marcelo Vilar, né? Com certeza. Então, falamos da Série D do Campeonato Brasileiro. Subimos um degrau. Vamos falar da Série... Aliás, falamos da Série D. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Começando pelo Grupo A. Grupo A tivemos... Eita, Confiança. Tá feia a coisa, hein? Confiança perdeu pro ABC por 4-0 no Frasqueirão. Acabou a fase boa no Confiança. O ABC jogou muito bem e colocou fim numa sequência negativa aí que durava algum tempo já. Eram 4 jogos sem vencer. Temos também outra goleada, Juazeirense metendo 4-0 para cima do Atlético do Acre. É bem verdade que eu estava vendo aqui na internet alguns comentários que o Atlético do Acre entrou com um mistão ali dentro do campo, mas tomou os 4 gols no primeiro tempo já, a equipe do Atlético do Acre, o líder da competição. Tivemos o Remo e o Botafogo da Paraíba empatando em 0-0, Santa Cruz e Globo 1-1. E hoje temos Salgueiro e Náutico, Náutico podendo encostar mais ainda no líder Atlético do Acre, podendo diminuir a vantagem para apenas 2 pontinhos, professor. É, realmente, esse jogo do Atlético aí chega a preocupar, né? Porque a Juazeirense é precisando do resultado, o Atlético tem uma gordura muito boa em primeiro lugar lá, mas enfim... o Atlético perdeu o jogo, mas continua líder, aquela coisa toda, mas tem que se observar bem isso aí. E o jogo de hoje ganhou uma importância muito grande, né? O Náutico enfrentando o Salgueiro enfrentando o Náutico, recebendo o Náutico, portanto, tá aí um desafio pro time de Márcio Goiano, que é o treinador do Náutico. Vamos então à classificação desse Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O Grupo A da Série C tem o Atlético do Acre na liderança com 26 pontos, o Náutico é o segundo com 22 e um jogo a menos. O Santa Cruz é o terceiro com 21, Confiança é o quarto com 19. Esses 4 no momento seriam os classificados da próxima fase. O ABC é o quinto com 18 e grudou no Confiança, grudou, chegou muito pertinho. Com 18 pontos também temos Botafogo da Paraíba e o Globo Futebol Clube lá do Rio Grande do Norte. Com 16 pontos tem a Juazeirense pertinho da zona da degola, e na zona do rebaixamento temos o Salgueiro com 15 pontos, um jogo a menos, e o Remo com 12 pontos. Pelo Grupo B, o Grupo B tivemos então a Tombense perdendo por Operário de Ponta Grossa por 1-0 fora de casa, resultado que custou o cargo do treinador da equipe de Tombos, né? E o Operário chega à sexta vitória seguida com gol de Xuxa, professor. Xuxa tá comendo a bola lá em Ponta Grossa. Tivemos também o Ipiranga de Erechim e o Bragantino empatando em 1-1. O Botafogo de Ribeirão Preto bateu o Tupi de Juiz de Fora por 4-2, duas viradas. A Pantera atinge a meta de 27 pontos do Léo Condé, que era para se classificar para a próxima fase, né? E o time mineiro entra na zona da degola e também tem o seu treinador sendo demitido no momento. Temos também... Eita, que parou tudo o computador aqui. Vamos voltando aqui. O Cuiabá fez 5-0 no Joinville e vai colocando a corda no pescoço dos catarinenses. O Cuiabá, bela vitória. E o Volta Redonda venceu, saiu da zona da degola e colocou a Luverdense no bolo da briga contra o rebaixamento. Professor Mauro Fernandes. Ah, sem dúvida, esse grupo aí é um grupo que está... tem duas, os 4 já está definido, os 4 que vai classificar, e o rebaixamento aí está muito acirrado, né? As equipes aí tem 6 equipes ainda brigando por rebaixamento: Volta Redonda, Ipiranga, Luverdense, Tombense, Tupi e já quase virtualmente rebaixado o Joinville. Então, a vitória do Botafogo dá uma tranquilidade para o time lá de Ribeirão Preto. O Cuiabá também tem feito a lição de casa. Me parece que vai ficar com a segunda colocação mesmo. E o Operário, que surpreende a tudo e a todos, é o líder de toda a série C do Campeonato Brasileiro. E me parece que o Operário vai buscando a classificação e vai brigando por 2 acessos seguidos, né, Léo? Exatamente, tem muita gente que está conseguindo isso. São Bento conseguiu, então vamos ver se o Operário vai conseguir chegar a esse segundo acesso. No grupo C, no grupo B, professor, tudo definido, 4 classificados já estão definidos. Operário 32 pontos, Cuiabá 28, Botafogo 27, Bragantino 25. Todos classificados definidos, porque o quinto colocado, que é o Volta Redonda, tem 9 pontos a menos aí que o Bragantino. Então, vendo como está a competição, é muito difícil tirar esses 9 pontos, apesar de termos 12 ainda em disputa. Então, quer dizer, matematicamente ainda tem chance, mas conhecendo do futebol, vivendo do futebol, que nem a gente está acompanhando, é muito difícil. Então, Volta Redonda, Ipiranga, Luverdense, Tombense e Tupi vão brigar por uma vaga na zona, uma vaga na Série D do ano que vem, já que o Joinville já foi, professor. É uma pena, né, Joinville, né, que tem um estádio e arena de Copa do Mundo muito bonito, uma arena muito bem feita, né, na época da Copa do Mundo, apesar de não ter Copa lá, mas foi usada para seleções treinar, aquela coisa toda, mas o Joinville despencou de uma certa maneira, que ele está muito perto da Portuguesa de Esportes de São Paulo, portanto, ele está marchando para justamente chegar no primeiro semestre, disputar o Campeonato Catarinense e no segundo disputar a Copa Catarinense, como faz aí a Portuguesa. Está perto da Portuguesa, mas o Portuguesa está ganhando um jogo de amistoso contra a equipe internacional, professor, porque a Portuguesa venceu o River Plate do Uruguai por 1-0, gol do atacante Fernandinho no jogo do Canindé, professor. Olha aí a luzinha, né? Quer dizer que a Lusa, ela acredita ainda, né? E tem que acreditar mesmo, porque os homens que estão lá têm que fazer de tudo para a Portuguesa percorrer o caminho, mesmo caminho que fez para cair, percorrer agora inverso para subir, né? Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, os jogos do final de semana. A gente já cansou de falar dos jogos da segunda, da quinta, vamos da sexta também. Vamos falar dos jogos do sábado. A gente teve duas partidas no sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira foi o Fortaleza perdendo mais uma. O que acontece com o Fortaleza do Rogério Ceni? Perdeu para o Atlético de Goiás dentro de casa por 1-0. Agora acabou a gordura que o Fortaleza tinha, professor. O gol do Pedro Bambu fez com que a equipe goiana se aproximasse do G4 e que o Fortaleza ficasse apenas um ponto de vantagem na liderança para o CSA, que é o segundo colocado. Acabou a gordura, agora precisa voltar a jogar bola, professor. Assisti o jogo inteiro, eu vi o jogo. Para tristeza da torcida do Fortaleza, o Atlético Goianense perdeu um jogador expulso aos 40 minutos do primeiro tempo. Portanto, jogou 5 minutos do primeiro e mais os 45 do segundo tempo com um jogador a mais. Mas olha, o time do Fortaleza não é nem sombra daquele time que abriu aquela gordura. Portanto, o time de Rogério Ceni vai ter que correr atrás de reforços para justamente conseguir continuar brigando pelo acesso. Nós temos 15 rodadas, falta mais 13 ainda, mais 14, mais 6 ainda para terminar o turno. Depois temos o segundo turno inteirinho, mas tem que reformular esse time, porque o Fortaleza perdeu muitos jogadores para os times da primeira divisão e não está conseguindo repor. E eu assisti o jogo inteiro, o Rogério vai ter sérios problemas para conseguir voltar a fazer o Fortaleza ser um time competitivo como foi outrora. Muito bem, e a outra partida foi de outra equipe que até pouco tempo era invicta junto com Fortaleza e perdeu mais uma, perdeu da Ponte Preta, a Ponte que se recuperou muito, colou no G4, fez 2-0 fora de casa no São Bento. Na noite do Júnior Santos, o atacante fez dos dois gols da vitória Ponte Pretana, professor. Parece que o João Brigatti pegou o rumo dessa equipe da Ponte, né, professor? Pois é, gastaram tanto dinheiro com treinadores lá e no fim a solução estava ali em casa, barata e eficaz. Portanto, está aí, a Ponte venceu, jogou bem, a Ponte está definida, sabe bem o que ela quer dentro do campo de jogo. Portanto, um grande trabalho do ex-goleiro João Brigatti. E vamos passar a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro para você. A Série B tá dessa maneira. O líder, cadê que eu fechei a janela aqui? Então, programa ao vivo é assim mesmo. Vamos procurar a tabela da Série B de novo. O líder é o Fortaleza com 29 pontos. O segundo é o CSA com 28. O terceiro é o Vila Nova com 26. E o quarto, o Avaí com 25. Aí, com 25, também tem o Atlético de Goiás, na quinta posição, fora da zona de classificação. Sexto lugar com a Ponte Preta, a Macaca de Campinas tem 24, seguida pela outra equipe de Campinas, o Guarani. Guarani e Ponte Preta ficaram tanto tempo longe, professor, que agora que estão pertinho, vão ficar perto até na classificação. O Bugre é o sétimo colocado com 23 pontos. Na oitava posição está o Coritiba com 23, o nono é o Figueirense com 22, o décimo é o Goiás com 21 e o Oeste tem 21 na 11ª posição. Na 12ª posição tem o CRB com 18, o Paysandu é o 13º com 17. Com 17 também tem Londrina, Juventude e São Bento. São Bento é o último time fora da zona da degola. Zona do rebaixamento que tem Sampaio Corrêa com um jogo a menos. É, Fortaleza, o Sampaio Corrêa tem um jogo a menos. O Brasil de Pelotas é, com pontuação com jogos normais, 14 pontos, Criciúma 13 e o Boa Esporte 7 pontos ganhos, professor Mauro Fernandes. É, realmente a classificação lá em cima está muito boa, muito disputada, né? Nós temos aí o G4, o quarto colocado que é o Avaí com 25 e ali para baixo tem o Atlético Goianiense com 25, a Ponte com 24, Guarani com 23, Coritiba com 23, Figueirense com 22, Goiás com 21, Oeste 21. Portanto, nós temos 11 times brigando seriamente para entrar no G4 e temos aí 9 times brigando para não cair, que é o CRB com 18, o Paysandu com 17, o Londrina com 17, o Juventude com 17, o São Bento com 17, o Sampaio Correia, que é o primeiro da zona com 15, um jogo a menos, o Brasil de Pelotas com 14, o Criciúma com 13 e o coitado lá do virtual rebaixado, já apesar de ter muito jogo ainda, o Boa Esporte, que não reage de jeito nenhum, com 7. Então você vê que o campeonato está muito bem competitivo, apesar de termos apenas 15 rodadas, um terço do campeonato. Exatamente. Será que o pessoal lembra quem que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A, professor? É bom, é importante a gente passar aqui também como está a situação da Série A. Série A que volta no meio da semana. A Série A, então, ela volta a partir da quarta-feira com a sua 13ª rodada. Quem que é o líder? O líder é o Flamengo. O Flamengo está na liderança com 27 pontos. O segundo é o Atlético Mineiro com 23. O terceiro, São Paulo, também com 23. E o quarto, o Inter, com 22. Na quinta posição está o Grêmio com 20. E a sexta posição é do Palmeiras com 19. Esses seis classificariam a Libertadores da América. O sétimo é o Sport com 19, o oitavo é o Cruzeiro com 18, Botafogo é o nono com 17, o Corinthians é o décimo com 16, Vasco 11º com 15, Fluminense 12º com 14 pontos. O América Mineiro está na 13ª posição com 14, mesma pontuação da Chapecoense. O Santos é o 15º com 13, Vitória tem 12 e na zona da degola tem Bahia com 12, Paraná com 10, Atlético do Paraná com 9 e Ceará com 5 pontos. Rodada da 13ª rodada que vai ser jogada no meio da semana no Campeonato Brasileiro. Tem Ceará Esporte no Presidente Vargas na quarta-feira às 19h30. Tem também Vitória e Bahia no Barradão às 21h. Tem também Flamengo e São Paulo no Maracanã, jogo importantíssimo entre o primeiro e o terceiro colocado às 21h45 da quarta. Quarta tem na Arena Corinthians, também às 21h45, o Timão enfrentando a equipe do Botafogo. Ainda na quarta, mesmo horário, tem Grêmio e Atlético Mineiro, duas equipes também que estão na parte de cima da tabela. Na quinta-feira tem Cruzeiro e América Mineiro, jogo no Mineirão às 19h30. Tem também na Arena Condá, às 19h30, Chapecoense e Bahia. Mesmo horário, aliás, 20 horas, clássico do Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Fluminense. Também às 20, clássico paulista com o Santos e Palmeiras no Pacaembu. E às 21 tem Atlético do Paraná e Internacional, professor. Amanhã a gente traz tudo o que mudou no Campeonato Brasileiro. E hoje temos Copa do Brasil, professor. Dois jogos válidos pelas oitavas de final. Temos aí definição dos classificados, os dois últimos classificados, né? O Cruzeiro pega o Atlético Paranaense no Mineirão, em casa, valendo vaga nas quartas de final. O primeiro jogo foi 2-1 pro Cruzeiro, importante lembrar, porque nem eu lembrava quanto que era o placar desse primeiro jogo. O Cruzeiro tá com a mão na classificação para a próxima fase, professor. Ah, sem dúvida, vai, além de tudo, vai jogar em casa, né? Então, vai jogar no Mineirão, e vai poder administrar uma vantagem boa. O Cruzeiro fez os jogos aí importantes, amistosos aí, para não deixar a equipe parada, vai entrar no ritmo, enquanto o Atlético, eu não tenho visto muito o Atlético fazer jogo treino, jogos importantes. Portanto, eu vejo que o Cruzeiro tem uma chance grande de passar. E hoje também tem a missão quase impossível do Vasco da Gama. O Vasco recebe o Bahia em São Januário para tirar a diferença de 3 gols. O primeiro jogo foi 3-0 para o Bahia na Fonte Nova. O Vasco da Gama precisa fazer 4 gols para eliminar a equipe do Bahia, professor. Aí já é mais difícil, né? Você pode, o Vasco continua com a vida, com a saga dele, mesmo jogando em São Januário, mesmo colocando ingresso a R$5, aquela coisa toda, vamos ter casa cheia. Mas a dificuldade é grande. Possível que o time de Anderson também, além de perder a Copa do Nordeste, vá perder também de 4-0, né? É, exatamente, viu? Se o Bahia acontecer, já vai mandar embora o Anderson, viu? Pode ficar sossegado, viu, professor? É isso aí. Pra você que não lembra, esses dois jogos são os últimos e já tem quem sair daí, já tem adversário. Porque, olha só, as quartas já foram sorteadas, a gente vai ter o Corinthians e a Chapecoense se enfrentando em uma das partidas, Grêmio e Flamengo, temos também o adversário dessas equipes que jogam hoje. O Palmeiras está esperando Bahia ou Vasco da Gama, e o Santos espera o Cruzeiro ou o Atlético Paranaense, professor. É, realmente, quem passar aí vai conseguir, mesmo porque a possibilidade é do Bahia, sem dúvida nenhuma, né? E o Cruzeiro já está sacramentado, muito difícil o Cruzeiro perder esse jogo, mas o futebol é jogado e lambaria é pescado, então a gente tem que aguardar. Mas vai acabar de sair a definição das quartas. E vale lembrar que depois das quartas nós vamos ter o VAR, né? Depois das quartas tem o VAR vai chegar na cama no Campeonato Brasileiro. Se a turma tá errando na Copa do Mundo com o VAR, imagina o que vão errar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, professor. Pois é, mas a Copa do Brasil vai ser a primeira onde vai estrear. É mesmo, o Brasileirão não tem VAR, né? Só a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil, porque o preço aí é muito caro, pro benefício parece que não tão bom também. A CBF não quer gastar dinheiro com o futebol brasileiro, só quer ganhar dinheiro. Mas é isso aí, vamos encerrando a nossa programação, não sem antes, quase que eu esqueço de falar, dos jogos de ontem pelo Campeonato dos Veteranos aqui em Rio das Pedras. O Cataguá bateu o Amigos Futebol Clube por 1-0 e o Democrata venceu o Clube Atlético Rio Pedrense por 3-1. Em um amistoso, a gente teve o Atlético Rio Pedrense batendo a equipe do América de Elias Fausto por 3-1. Parabéns a todas as equipes vencedoras, um abraço pro Toninho, que é o nosso correspondente do futebol amador, todos os dias tá mandando os jogos, continue mandando todas as partidas pra gente. Um abraço pra você, viu, Toninho? Os gols do Rio Pedrense marcados pelo Amauri, pelo Caio e pelo Danilo, professor Mauro Fernandes. Ah, muito bem, aqui ó, o veterano pegando fogo aqui, os amigos perdeu pro Cataguá e o Atlético Rio Pedrense perdeu para o Democrata. Mas o mais importante nisso tudo é o veterano poder fazer o lazer e recreação de final de semana. Parabéns ao Clube Atlético Rio Pedrense, que foi até a cidade de Ladirias Fausto e acabou vencendo o América. Parabéns a todos lá. Um abração para os nossos amigos lá do Clube Atlético Rio Pedrense, Toninho, Amauri, Marcelo e companhia. Com certeza. Vamos encerrando então nossa programação de hoje. Programação recheada de assunto. Amanhã a gente traz para você tudo o que aconteceu na Bezinha. Tudo sobre a volta do Campeonato Brasileiro, os jogos de hoje, tem muito assunto para a gente falar aqui na programação de amanhã. Amanhã tem trabalho na Associação Olímpica Rio Pedrense, professor? Amanhã tem, se Deus quiser, a gente está trabalhando, né? Amanhã, na terça-feira, e se Deus quiser, a gente vai dar sequência ao trabalho da Associação Olímpica Rio Pedrense. Com certeza. Então, professor, volta só na quarta-feira aqui. Quero agradecer ao professor Mauro que esteve conosco mais uma vez nessa cobertura da Copa do Mundo. Fique com Deus, professor, e ótimo trabalho amanhã na Associação Olímpica Rio Pedrense. Na quarta estamos de volta para comentar tudo sobre a volta do Campeonato Brasileiro. Tá, sem antes não mandar um abraço lá pro pessoal lá do Propiá, né, que amanhã vai fazer a apresentação oficial lá do clube, lá de todos os atletas, comissões técnicas lá em Propiá. para iniciar os preparativos visando a segunda divisão do profissional lá no estado de Sergipe. Um abraço também para o nosso amigo Zé Roberto, lá do Aliança do Ceará, que ganhou a primeira partida das quartas de finais contra o Ferroviário lá no Sub-20 do Cearense. Um abração a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube. Eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui na quarta-feira, meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. E eu também agradeço a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e, se ele permitir, estaremos de volta amanhã para falar muito de esportes aqui na Rio Vox FM. Tchau! Frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.